Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, ZYL 213, AM 750 kHz e Rádio Cultura, ZYL 244, AM 830 kHz. Fortes na fé, alegres na esperança e fervorosos na caridade. Esses são os missionários redentoristas anunciando a copiosa redenção aos mais abandonados. Estamos há mais de 100 anos na Igreja São José em Belo Horizonte, acolhendo o povo de Deus num lugar privilegiado de religiosidade, cultura e fé na capital mineira. Jovem, faça parte dessa família. Seja um missionário redentorista. Acesse vocacionalredentorista.com.br. 95 nasce cheia de dificuldade, uma mineira tão guerreira, banhada em simplicidade. Alguns anos mais tarde, já consegue lutar pra um mundo melhor e sabe que vai melhorar. Quem está cantando essa música é a Gabriela. A vida dela foi transformada pelo Projeto Providência, ação social que integra a Faço Parte. Para doar, ligue 3319-6111 ou visite façoparte.com.br. A Paulo's Livraria tem uma novidade para você. Para que você não pare de alimentar a mente e o espírito neste período de quarentena, nossa equipe continua trabalhando e atendendo os clientes via WhatsApp. Você faz o seu pedido e escolhe se quer retirar a compra na loja ou agendar a entrega na sua casa. Mande uma mensagem de WhatsApp para 31 975570309. Ler é viajar sem sair de casa. Olá, amigos da Rádio América. A partir do dia 17 de agosto, a sintonia da TV Horizonte na sua parabólica irá mudar. O sinal vai passar a ser totalmente HD digital. Isso significa uma imagem de muito mais qualidade e em alta definição na tela da sua TV. Para sintonizar os novos parâmetros da TV Horizonte, basta fazer uma busca automática de canais no seu decodificador digital. O procedimento é simples, mas um técnico antenista profissional poderá te ajudar. O departamento técnico da TV Horizonte está à sua disposição para ajudar no que for preciso. Basta ligar no telefone DDD 31 3469-2518 ou acessar tvhorizonte.com.br. TV Horizonte HD Digital, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais, agora com imagem de cinema na sala da sua casa. Participe da oração do Terço Perpétuo na tenda Cristo Rei, onde está sendo construída a Catedral Cristo Rei, um momento de encontro e devoção, uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, todos os sábados a partir das 15h. Mais informações, 31-3269-3100. Sempre que a lua cheia aparece no céu, circula uma nova edição da revista Ecológico, a mais respeitada publicação sobre sustentabilidade e meio ambiente na grande mídia brasileira. Informações pelo nosso site www.revistaecologico.com.br. Revista Ecológico, toda lua cheia nas bancas ou onde você desejar. Leia e assine. Acompanhe pela Rádio América o programa Estação 750, apresentado por Genesi de Oliveira, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite, com muita música brasileira, entretenimento, notícias e utilidade pública. Sintonize a M750 ou acesse o site americabh.com.br ou baixe o aplicativo Rede Catedral no seu celular.